Olá, ser vivo que ainda não foi infectado por um vírus zumbi. Estamos começando aqui um programa onde iremos discutir o que nós faríamos agora, nesse exato momento, se não houvesse um apocalipse zumbi. Essa não, reunião será liberada. Aí, se não houvesse. Se houvesse, fala se não houvesse. Eu falei se não houvesse. Falou. Sim. Se não houver, eu vou continuar gravando um podcast e ficar sossegado aqui, cara. É verdade, se não houvesse, eu vou ficar com vidas de merda. Então vamos lá. E eu sou o Bruno e faz 3 dias que eu não falo mais de uma gorda. A minha direita, então, começando aqui, minha direita em sentido horário, por favor, se apresentem. Hero, e aí? Eu sou o Cassiano, e aí? Eu esqueci minha frase. Bom, e eu sou o Pedro, e estou há 7 dias sem beber coca. Tá foda. É difícil mesmo. Então vamos lá, a gente vai começar aqui discutindo... É, beber coca acho que é beleza, né? Pior que é cheirar a coca. Acho que é mais difícil. Cara, é verdade. Então, se começasse agora um apocalipse zumbi, como que a gente teria essa notícia? Cara, eu acho que, tipo, como a gente tá no computador aqui na internet, a gente ia ver aqui, abrir o Yahoo Notícias aqui. Você que segue, você que é assinante do feed no Facebook, vai ver. Apocalipse é verdade, e informar a gente. É, ou seria pelo Twitter. O Twitter primeiro ou a televisão primeiro? Eu acho que... A gente ouviria aquela música lá, ó. Coloca aí. Será que a gente vai ver isso primeiro ou primeiro pelo Twitter? Sei lá, eu acho que... Eu acho que a primeira fonte de notícia que a gente vai ter vão ser as redes sociais, porque isso é instantâneo, a pessoa vai ver uma coisa estranha e vai postar. Eu acho que Mas como... você acha que as pessoas vão fazer o quê? Tipo, vou tirar uma selfie com um zumbi aqui, essa é a primeira maneira, elas ficaram desesperadas. Eu acho que sim, cara. Cara, eu acho que como eu tô em casa, a primeira coisa que eu ouvi era... Perereca suicida, se joga na pica, se mata na pica... Que porra é essa? É as músicas que tá tocando aqui, caralho. É o que eu ouço todo dia. A pergunta é, como você saberia do apocalipse zumbi? Cara, eu acho que ia receber alguma mensagem no WhatsApp falando, fudeu. É, ter bem lembrado. Mas eu acho que rede social ainda... Eu acho que vai ter um trend topic lá, cara. Corre. Zumbi. Eu acho que eu veria pelo Twitter primeiro, assim. Provavelmente acho que vai rolar um trend topic aí sim, cara. Provavelmente pelo perfil do G1, da BBC, não sei. Eu acho que seria primeiro pelo Twitter, não tenho certeza. Porque geralmente quando eu tô em casa eu não leio Twitter, então não sei. Eu também não vejo TV. Mas depende, eu acho... o foco disso vai ser no Brasil ou vai ser mundial? Acho que vai ser mundial, cara. Deu zica. E eu acho que era melhor a gente adiantar uns 2 dias aí, hein? Porque, por exemplo, se a gente souber agora, não vai estar, vai tá, tipo, de boa ainda. Não, sim, mas tipo, é uma hora a gente vai ter que ser informado. Esse é o tópico. Como que a gente vai ser informado disso? Então é isso. O Pedro ia saber aí pelo Twitter, eu também, o Cassiano ouviu o Perex, e ia morrer, porque não viu a notícia. É, culpa dos meus vizinhos, filha da puta. Beleza, então daqui 2 dias, após o apocalipse zumbi, o que vocês fariam? Corre, negada! Acho uma coisa legal pra perguntar, como que é a casa de vocês? Ela é bem fechada? Como que é? Ah. Porque eu não sairia de casa em 2 dias ainda, cara. Eu não ficaria em casa, porque, tipo, na frente da minha casa tem um salão que é como se fosse uma garagem. Eu provavelmente eu ia pra lá, porque só tem uma porta. Você só consegue entrar por uma porta. Ah, é bom. Só que ao mesmo tempo eu acho que eu não iria pra lá porque é pequeno. Eu ia, sei lá, invadir a faculdade, porque a faculdade é suave, é grande, tem sala, quarto, cadeira, cantina. Dá pra se trancar em vários lugares, não é uma boa ideia. Foda da faculdade é só que a cantina, né, que é caro pra caralho. E é ruim pra porra, né, coxinha? É. Olha, eu acho que eu em 2 dias não teria saído de casa ainda. Sério? Minha então, casa tem muros altos até e eu acho que não conseguiriam entrar aqui. Pô, você tá em prisão preventiva ou, Pedro? Você tá... Oi? Você mora numa casa de muros altos e ficaria aí. Você tá em prisão domiciliar? Alguma coisa que você tá, sei lá, na prisão que você tem que ir à noite só? É isso? É, eu tô 7 dias sem coca, né, cara? É, vai ver, é por isso que você tá preso, né? Porra. Então, na minha casa é até um lugar interessante, porque tem só um portãozinho pequeno pra conseguir acessar e ela é bem alta. Então eu fico no, tipo, no andar bem alto e eu tenho a visão pra, tipo, metade da cidade, assim, de onde eu tô. Então seria um lugar interessante. É, mas os vizinhos conseguem entrar na sua casa e descer. Eu acho que isso daí já era um ponto desfavorável. É. É, então minha casa seria então, na minha casa eu moro num lugar alto também. E eu acho que aqui não é um lugar. Eu moro em frente a uma praça também. Eu teria uma boa visão do que tá acontecendo em volta de mim. Eu acho que eu não sairia daqui tão cedo, não. A não ser que acabasse a comida. Eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer era contratar vocês dois, porque vocês iam estar cada um em um canto. É verdade. A gente tinha que se encontrar num lugar, né? Mas vocês sabem que não vai ter sinal de internet, né, cara? Não, por isso mesmo coisas, tinha que te falar que, agora. Por algum tempo, acho que a gente ainda teve um sinalzinho de internet. Acho que. Eu já vi filmes o suficiente pra saber que quando isso acontece instantaneamente, todos os sinais caem. É, pode ser. Então, mas se você soube pela internet, então ainda tem internet. É, nesse tempo eu já ia ter mandado mensagem pra vocês dois. É verdade, acho que a gente devia se encontrar em algum lugar. A faculdade eu acho é uma boa opção porque tem alguns portões lá. Porém, a faculdade tem bastante gente. Será que não ia estar invadido, alguma coisa assim? O bom da faculdade também é que ela tem suprimentos, né? A gente ia ter que ver isso só o tempo de chegar. Só que no caminho que a gente fosse levar, a gente ia ter que levar mais suprimentos. Então, como tá nós três? Vai ser. Se a gente contratasse um ou outro, ia ser só nós três mesmo. Ou, por exemplo, a gente ia levar mãe, pai, essas coisas. Não, porque vocês não sabem, mas segundo o nosso amigo aqui, o Cassiano, família é uma bosta. Eu disse que levar a família no apocalipse zumbi é uma bosta. Você falou que família é uma deixa bosta. Deixa eles morrer que é melhor. Se você gosta da sua mãe e do seu pai, saiba que o Cassiano acha uma bosta. Cara, foda de levar a mãe e o pai no apocalipse zumbi é que se você não leva, primeiro, ó, vamos listar aí. Se você leva, eles vão morrer e você vai sofrer. Se você não leva, você não vai ver eles morrer e você vai ficar forte. Você vai ficar com o coração de pedra. Aí você não vai se abalar mais. Entendi. É, complicado. E você ia levar seus amigos traficantes aí, ou Pedro, ou não? Não, não ia levar não, cara. Você ia sozinho também. Ah, não, eu vi o que aconteceu com o... Porra, esqueci como chama. Ah, não vou dar spoiler de Lost, na verdade. Pode dar, foda-se. Verdade, é uma bosta mesmo. Na verdade, ninguém liga pra Lost. Ninguém liga pra Lost, pode falar. É que eu esqueci o nome do personagem, mas era aquele carinha que usa heroína. Ah, não sei, cara. No Lost, e não. Eu vi como ele ficou depois que ele acabou, então eu acho melhor não levar traficante nenhum de copo. Faz sentido, né? Então ia ser só nós três. O grupo é eu, você e o Bruno. Isso. Mas na eu acho a faculdade não é um lugar bom, cara. Por quê? Primeiro que ela é muito aberta. Segundo que eu acho que mais pessoas iriam pra lá. É um lugar conhecido. Uhum. E já teria muita gente lá. Eu acho que é um lugar bem fácil de morrer. Eu acho que é difícil o pessoal ir pra cá, porque eu não quero ir pra faculdade. Então vamos pensar. Eu não iria pra lá. mas o pessoal que mora lá do lado. É. Mas o que seria essencial pra gente sobreviver a isso? Então a gente fez o quê? De suprimentos? Uma doze. Duas, eu acho. Três, na verdade. Uma pra cada um. Então dá o quê? Uma 3, magna. 12, 3 magnas e 3 doze. 16? Eu acho que podia ter um arco e flecha aí. Vamos falar a verdade. A gente não ia conseguir atirar com essa porra, velho. Caralho, mas a gente ia treinando. Será? Ia perder flecha. Eu acho que a gente podia ter umas peixeiras também. Que... Eu acho que a gente devia ir pra uma favela. Porque, na boa, tá polícia. Polícia não tem arma, velho. Onde tem arma é na favela. Policial não tem arma. Quem tem arma é... Tudo bem, mas você vai entrar na favela, vai uma casa em cima da outra com 1 milhão de zumbis e favelados ainda, cara. Olha que merda. É verdade. O foda é se a gente for pra Cracolândia, você não saber o que é zumbi, o que é gente, né, velho? Ah, não. Mata cara. Todo mundo, cara. Eu vi um cara se arrastando, é facada na cara. Pelo jeito, não vai sobrar um aleijado. Então, basicamente, ia ser uma... As pessoas deficientes não iam sobreviver. Claro, cara. Elas não conseguem correr, mano. Então, mas tem rodas são mais rápidas que pernas. Ah, tá. Se a pessoa tiver mão pra conseguir... Ah, mas vai saber se tem um modo turbo naquela cadeira de roda lá, né? Não sabe. É, eu acho que não tem, cara. Se tivesse, eles iriam usar, certeza. É verdade. Uma coisa importante é isso daí. A gente tem que ter um carro. Carro? Mas se a gente vai ficar num lugar... Então, que carro? Que carro a gente tem? Uma variante? Não, cara. Senão a gente pode morrer antes de tétano. Tem que ser um carro forte, né? Tem que ser um carro forte? Mas é um carro forte antes de um carro brusco ou um carro forte? Um carro forte, tipo Optimus Prime? Um carro robusto. Robô? Bumblebee. Robusto? Tá, um carro robusto. É, um carro forte é um carro robusto, né? Um carro forte. Eu acho que tinha que ser um carro rápido também. Rápido. Porque a gente só ia usar carro pra se locomover de um lugar pro outro. Então, mas o problema é que, tipo, imagina que os zumbis, por algum motivo, pelo que eu vejo, pelo que eu vejo, os zumbis eles têm compulsão por sair dos lugares que estão e ficar no meio da rua, pelo que eu vejo. Nenhum deles respeita a calçada. Então a gente ia ter que atropelar eles. Um carro realmente, geralmente, carros rápidos. Não é problema, cara. Oi? Não é problema pra mim atropelar zumbi. A gente constrói um muro de bloco na frente do carro, coloca tipo uma madeira e vai construindo um muro de bloco assim. É, porque eu ia falar que geralmente carros rápidos eles são mais frágeis. Aí você vai bater num carro e ele vai se fuder e já era. Tem que ser aqueles carros. Sabe aqueles caminhão que carrega. Carrega fruta no final de semana, assim, pra vender. Caralho, mas é muito lerdo, velho. Não dá. Não, mas você não entende. Aqueles caminhões, eles têm, tipo, 60 anos. Se eles estão andando até hoje, eles vão andar mais 60 anos. Caralho, mas eles estão andando até hoje porque não tem zumbi atacando eles, porra. Então, mas eu penso assim, tipo, esses carros de injeção eletrônica, não sei o que lá, tipo, logo eles vão quebrar, entendeu? Tipo, é muito difícil arrumar. Mas aí você pega outro, cara, vai sobrar muito carro no mundo. Aí tem que ver se vai sobrar. O problema é sobrar carros em locais seguros pra gente pegar, né? Eu acho que a gente tinha que se separar, por exemplo. Eu posso conseguir suprimento. O Bruno vai ter que ir atrás de gasolina. E o Pedro as armas. Não, óbvio, o Pedro sabe. Eu já falei, velho. E a gente ia ter que marcar um local pra se encontrar, porque a gente sabe que a comunicação vai ser foda. É verdade. A gente ia ter que voltar, tipo, anos 80, assim, onde ninguém falava, só falava por telefone. A gente ia ter que ver como que a gente ia fazer, tipo, tinha que definir um local. Hoje, pra onde eu iria? Ou eu iria pra um shopping, ou pra faculdade. Não pode ser. É, teria que ser um local com suprimentos, né? Com suprimentos e proteção. Supermercado é uma boa, hein? Supermercado era uma boa. Só que tinha que saber esse qual é o problema, cara. Todo mundo vai pensar nisso. Tem que ser uma coisa mais. Entendi. Mais alternativa. Shopping, todo mundo pensa em shopping. É. E o problema quando tem muita gente é a capacidade da merda é alta, né? Não, a capacidade alta da merda é quando tem só pessoas vivas. Imagine com zumbi, cara. Pois é. Exatamente. Perto da casa de todo mundo deve ter alguma coisa que o pessoal vai. E é bem protegido. Tem lá perto de casa uma padaria também, que é, tem grade em tudo. E se a gente fizesse o esquema? Tipo, ok, a gente decidiu ali, aparentemente a casa do Pedro ali é mais seguro. E se a gente fizesse uma força-tarefa pra conseguir os mantimentos e levar pra um lugar que não tem, em vez de a gente ir pra um lugar que tem mantimento? Será que a gente ia conseguir e correr, putz, corre no supermercado, pega várias coisas e leva pra casa do Pedro? Não é será que a gente vai conseguir, a gente tem que conseguir, porque a gente tem que se manter vivo até o final do apocalipse zumbi. E ainda consegui a cura. A cura, é verdade. Eu acho que minha casa é um lugar bom, cara. Então, mas lá na frente de casa, o Jabá conhece, lá na frente de casa tem o galpão que é todo fechado. E tem então, espaço até lá em cima. A porta é meio... A porta não é... A porta é aquelas de boteco mesmo. E aquelas portas, não sei se segura os zumbis não, viu? Mas é automática, se tiver fechada, ninguém abre. Eu acho que abre, hein? Aquelas portas de alumínio, eu acho que abre. Portão, acho que é mais forte do que aquelas portas lá. Ah, sei lá, cara. O que você acha, Pedro? Eu acho que vocês têm que vir pra minha casa, cara. Vocês são convidados. Tá de boinha, né? Filho da puta, a gente tem que levar as coisas pra você, né? Mas você eu prometo que eu pego o máximo de comida que tiver aqui perto. Mas se for ver, a casa do Jabá é a mais preparada, porque só tem um portão pra entrar e tem, tipo, 3 lances de escada. É, isso é verdade. Eu quase não venho porque tem que subir as escadas. Eu não quero subir a escada, imagina um zumbi. É, só que tem por cima, né? De repente o zumbi pode, tipo, entrar na casa de cima e cair aqui por cima, né? Mas aí a gente tem que levar... Ó, eu me encarrego de levar cimento, areia, pra gente construir um muro. Cara... Como a gente vai achar isso, cara? É verdade. Ah, cara, em qualquer loja de material de construção tá aí. Olha, pros ouvintes que não conhecem, o Cassiano pesa 53 quilos. Um saco de cimento pesa mais do que ele, velho. Caralho, mas eu posso pôr tudo no carro. Ah, pensando assim, mas como é que você vai pegar pra levar pro carro? Porque você tem que pensar que, tipo, não vai ter lá um cara, ô, por favor, aqui, ó, saco de cimento. Caralho, eu entro com o carro dentro da loja. Ah, nesse caso, pode acontecer, né? Sabe o que eu acho um problema, na verdade? Por exemplo, eu não conheço o bairro de vocês e vocês não conhecem o meu. É verdade. Eu sei aonde eu posso conseguir cimento, aonde eu posso conseguir mantimento aqui e tudo mais. E vocês sabem o de vocês. Acho que isso deveria ficar... Após definir uma casa, a gente tem que... Passar informação. O cara que é local, ele tem que falar onde estão as coisas, porque... Pode ser. E sabe uma coisa boa da casa do Bruno, do Jabá? Porque nem carteiro entrega carta aqui. Quem mais zumbi? É, já aconteceu isso aí, realmente. Tem que pensar, zumbi sabe subir escada? Sabe. Zumbi sabe subir... É, então fica problemático aí. Mas a gente coloca umas estacas, assim, tipo, nos degraus... Mas é mais difícil, né? É mais difícil, realmente. Aqui tem 3 escadas pra chegar na minha casa, assim. Então, esse portãozinho que você tem aí, ele pode ter umas estacas pra frente que não vai impedir a gente de abrir ele. Então, na hora que a gente abrir, as estacas abrem junto. Quando fechar, elas estão lá na frente do portão. É, então acho que talvez minha casa... E o bom é ela que tem uma visão panorâmica, assim. Se a gente Se precisar, a gente coloca um post aí, uma foto no post, pra vocês verem. Tem uma visão panorâmica, assim, de metade da cidade. Mentira, não é metade da cidade, um terço da cidade, assim. E uma coisa que o Bruno sempre se vangloria de morar aqui é porque é perto do shopping. Então ele vai poder ir no shopping na hora que ele quiser. É verdade. Da minha casa pro shopping demora 5 minutos. A gente pode ir lá pegar várias paradas no extra e trazer pra cá. É isso aí. Nesse caso... Eu tô pensando como que eu vou chegar em Mauá na minha casa, cara. Cara, a gente vai ter que se encontrar pra vir pra cá. O Bruno, como é que a gente vai chegar daqui aí, porra? Eu acho... Como que eu vou ter que ir pra casa do Jabá? Eu posso passar na casa do Pedro. Enquanto ele vai pegando suprimento... Pra eu pegar ele lá e já vir pra cá. Dá um beijo na mãe, tchau, valeu, falou. Você que se foda. Desculpa aí, né? Eu tô de boa, porque minha mãe mora na Bahia, então até o apocalipse me chegar lá, tá de boa, velho. Imagina o zumbi baiano, velho. Ficar de boinha. Não chegou nem internet lá ainda. Mas apocalipse zumbi. Eu tô de boa, minha família tá segura. Então vamos pra sua família, porra, vamos pra lá. Filha da puta, pra Bahia, cara. É 2.800 quilômetros, velho. Você tá louco? Não vai dar, não. Imagina 2.800 quilômetros de zumbi, velho. Vai ter zumbi mineiro, vai ter zumbi capixaba, vai ter... Carioca. Vai ter... Caralho, velho, carioca, velho, zumbi pra porra, velho. Sabe o que eu pensei agora? Se a gente pegasse um avião. Mas se a gente entrasse no aeroporto... Vamos falar a verdade aqui. Se a gente pegasse um avião, a gente ia derrubar essa porra, velho. É, eu vejo porque eu jogo Battlefield lá e eu não consigo pilotar avião, não. Tá vendo? O cara não sabe pilotar violão, no violão, não. Cara, se eu pegasse qualquer coisa, não ser carro, eu quebraria. É verdade. Até moto. Então fudeu, porque uma coisa que a gente tinha que saber era saber consertar as coisas e construir pra não se fuder, né? Então, a gente tem que achar um mecânico. Não, eu já assisti bastante overhauling pra saber consertar carro, cara, isso eu garanto. Ah, isso é uma coisa importante é silver tape. Caralho, tem bastante. Aí. Uma pessoa importante que nos ajudaria muito é meu pai, porque ia ter que levar meu pai. Puta, é verdade. O pai do Cassiano, ele sabe arrumar qualquer coisa. É verdade, a gente tinha que levar o pai do Cassiano. Ele sabe arrumar. Mas a mãe não, a mãe deixa. A gente dá um tiro na cara da velha, né? Sabe o que eu acho que a gente. Sabe o que eu acho que a gente tinha que levar? Tinha que chamar alguém gordo. Porque quando se der bosta, essa é a primeira pessoa que vai morrer. Era tipo o nosso plano de contingência, né? O gordo. É. Aí você fala, segura aí, gordo. E nós sai correndo e deixa o gordo pra trás. É verdade. Olha, gente, eu não tô muito longe disso, então. Melhor não. Eu tava refletindo aqui o seguinte: na selva você consegue viver. Porque tem planta, tem animais, tem tipo. Você consegue se virar, você consegue tipo, plantar alguma coisa. A gente tá fudido porque a gente tá na cidade. Ah, não, cara, eu vou falar a verdade, velho. Eu não consigo sobreviver na selva sem zumbi. Com zumbi eu não vou conseguir menos ainda. É, porque eu tava pensando, na verdade, né, nem ir pra selva, mas que a gente ia se fuder, porque a gente não tem como, de repente, plantar alguma coisa. Claro que tem, caralho, na minha casa tem quintal. É, pode ser, é verdade, tem um quintal na casa, é verdade, nesse caso, ok. Mas eu acho que plantar alguma coisa, isso são planos pra quando você já se estabeleceu e já sabe conviver com zumbis, cara. É verdade. Acho que em primeiro momento tem que ser pegar mantimento e tentar aprender a conviver com isso. Então pra gente fechar essa parte aqui, a gente vai vir pra minha casa, é isso? Isso, acho que seria uma boa. Cada um vai ter que cuidar de uma coisa, então... O Pedro cuida aí, vai pegar o que ele puder pegar perto da casa dele. Você vai ter que ir buscar aí nas redondezas. É, vou ter que pegar umas varas de madeira aqui, colocar na porta. Enquanto eu vou ter que ir atrás do Pedro e o Pedro já vai estar buscando coisa pra eu pegar ele e vir pra cá. Entendi. É, umas roupas seria legal pra gente proteger. A gente pode se encontrar também, né, cara? Porque você sair daí de sua casa pra vir aqui, a gente pode se encontrar em algum lugar, né? De caminho, pode ser. É, só que aí você... Por isso que eu falei, você ia ter que ir buscando alguma coisa pra eu já passar você, pegar tudo isso e vir pra, ir pra casa do Bruno. Ah, não, isso aí é sem crise. Sim. Então, mas aí a gente vai estar em 2 dias de apocalipse zumbi. Eu acho que ainda vai estar gente correndo... Carro pegando fogo na rua. É, vai ter gente maluca. Vai ter gente que maluca, vai ter bandido e vai ficar louco nessa coisa. Então, véio. Vocês estão dispostos a matar ou morrer? Porque aí a gente vai ter que matar inocente aí. É verdade. Eu acho que. Cara, eu tô disposto a não ajudar ninguém. Sim. Eu acho que é o seguinte: a gente tá em 2 dias. Eu acho que em 2 dias a gente vai ter que manter nossos postos. Porque acontece o seguinte: em 2 dias vai estar tipo uma putaria louca e vai ter muito bandido, tá ligado? Tipo, os bandidos. Porque em filme que a gente assiste. Esse passa no Brasil. É, exatamente, não é no Brasil. É diferente. Então aqui no Brasil ia ter vários bandidos, os caras iam ter que ir roubando, vai estar assaltando. Porque mesmo os caras sabendo que não vai adiantar porra nenhuma ele assaltar seu relógio, ele vai querer seu relógio. Então 2 dias ainda tá perigoso, eu acho. A gente tinha que esperar mais dias pra se encontrar, pra tipo, quando tivesse mais estabilizado esse negócio zumbi pra gente poder se encontrar e aí sim começar nosso plano de sobrevivência. Cara, eu acho que não, porque o bandido ele quer seu relógio pra vender pra comprar droga. No meio do apocalipse então... zumbi não vai ter droga. Então, mas ele não sabe disso, ele é um bandido, porra. Ele não sabe, ele não vai pensar, acho que eu não vou roubar esse relógio aqui porque é apocalipse zumbi. Não, ele vai querer, eu quero esse relógio aí, eu sou seu merda. É, eu acho que cara, é isso. Cara, eu acho que vai ter mais saque a residências ou estabelecimentos do que roubo propriamente dito, assim. É, eu também. É, então ser. Eu acho que se a gente estivesse na sua casa já, o que a gente podia fazer é mostrar que tem gente ali, porque se eles suspeitassem que não tinha ninguém, eles iriam entrar. É verdade. Eu acho que... Mas também não pode, pode chamar atenção. Foda que o pessoal ia pedir ajuda também, né, cara? Não sei se é melhor... E o foda também é que a gente tá na época do Natal aí, vai ter cheio de pisca-pisca aí, vai chamar atenção pra caralho. É verdade. Não, mas eu acho que umas toras de madeiras afiadas na porta, eu acho que as pessoas não vão querer entrar. Eu acho. Eu sei que eu queria estar nos Estados Unidos nessas horas, porque eu acho que zumbi na neve não deve ser muito efetivo. É que fudeu. Cara, alguém tem acesso aí a C4 ou alguma mina? Eu acho que no Brasil não, velho. Então não dá. Meu plano não vai dar certo. Eu só sei fazer napalm, cara. Eu acho que essa é... É sério? Clube da Luta? Oi? Por causa do Clube da Luta, que você sabe fazer napalm? Não, eu li uma vez no... Quer dizer, não é a verdadeira, né? Mas se vocês colocar... É, pode ajudar. Isopor dentro da gasolina, ele derrete, ele vira um gel e você consegue sacar os outros e queimar. Ah, pode ajudar, pode ajudar. Aí pode ajudar. Mas ok, então a gente se estabeleceu aqui na minha casa. Depois de ter corrido tudo, a gente se estabeleceu aqui na minha casa. Caiu ali. Então agora vamos pular pra quanto tempo? 2 meses? Você acha que mudou muita coisa? Acho que um mês. Corre, negada! Um mês, qual que é a situação que a gente se encontraria aqui no Apocalipse Zumbi? Seria a comida ainda tá... aceitável, a gente tá começando a discutir alguma estratégia, como que tá a quantidade de zumbis? Eu acho que, pelo que eu conheço da, perto da sua casa, todo mundo ia ter virado zumbi, ia ter sobrado só nós. Entendi. Olha, eu acho que em um mês vai ter comida ainda, porque tem os vizinhos também, a gente pode sair pra buscar, isso aí eu acho que não vai ter muito problema. Eu acho que vai ter comida ainda, até um ano mais ou menos a gente consegue comida. Entendi. Mas em relação aos zumbis, vocês acham que vai ter muito zumbi? Tipo, na porta, nas ruas? No Brasil? Se já tem na Cracolândia, você acha que não vai ter? Então a rua vai estar lotada pra sair, vai ser difícil. Então, é que o brasileiro sempre dá aquele jeitinho, né? O zumbi deve ser tudo filho da puta. Deve fazer gato. O que eu acho um contra é que eu não tenho muito acesso a isso, por exemplo. Mas nos Estados Unidos, toda casa tem uma arma, porque lá pode. Sim, é verdade. Aqui não, a gente tem que... procurar muito pra achar arma, cara. Mas em um mês, cara, a gente... Porra, a gente consegue. A delegacia não é muito longe da minha casa, assim. É perto, mas também não é muito perto. É, tem que ver também. Eu acho que nesse mês o que a gente tinha que fazer é entrar em casas próximas, que não tem muito risco pra gente sair de casa, e procurar comida, qualquer coisa que vai nos ajudar. Tipo, comida, arma e... Perto da casa bebidas. Do Bruno... O que vai ter de arma aqui nas redondezas? É verdade. Vai ter umas armas aí, né? Não são armas legais, pode ter uns números raspados, mas tem arma. Mas o foda não é ter arma, cara. O foda não é ter arma. Se a gente apontar pro zumbi e não tiver bala, a gente também não faz nada. É, isso é verdade, tem que ter munição. Taca na cabeça. Quem já atirou uma vez na vida aqui? Nunca tirei. Ah, eu tenho uma arma de chumbinho. Eu também. Isso não ajuda muito. Você, arma de zumbi vai matar o zumbi envenenado, porra? Caralho, eu posso... É uma espingarda, eu posso usar ela de porrete. Ah. Eu posso colocar tipo uma faca na ponta e furar o zumbi. Aí vira uma chama? Bucheta? Como chama? Como chama aquele negócio? Acho que não é bucheta não, cara. Acho que isso é outra coisa. É mosquete, né? Chama, mosquete. Né? Não, mosquete também não, cara. Não é mosquete? Não sei o que vocês sabem, vocês entenderam, é nóis, já era. Entendi, não é. Agora, outra pergunta que eu tenho aqui. Um mês, a gente vai ter televisão, internet... Mas caralho, você é tão viciado assim, porra. Lê um jornal, vai ler um livro. Não, de repente tem um CDC, um lugar assim, um centro de tratamento que a gente pode correr. A gente tá no Brasil, cara. Então, a minha pergunta é, vocês acham que depois de um mês a gente ainda vai ter serviços funcionando? Tipo, distribuição de água, tipo, água encanada, a gente ainda vai ter. Vai ter rádio só. A gente vai conseguir acessar sinal de televisão, não sei o que lá. Tipo, cara, a gente não tem água encanada agora, você acha que a gente vai sair com ataque zumbi? Tem um ponto, é verdade. E outra, a gente vai ter que poder ter que fazer radioamador, vai ter que descobrir como faz essas coisas aí. É, fudeu, porque aqui na minha casa tem uma eletrônica, hein, cara. Você é técnica eletrônica? Então a gente pegou o cara certo. É. Na minha casa só tem celular. As profissões não vão servir de nada quando tiver um ataque zumbi? Sim, é, realmente, eu vou programar porra nenhuma mais, foda-se. Programação não vai servir pra bosta nenhuma. Ou não, né, às vezes a gente pode programar alguma coisa aí, sei lá. É. Computador, a gente vai ter energia. A gente vai ter energia depois de um mês? A energia acho vai continuar. Acho que a gente já vai estar cansado pra caralho. Não vai ter energia pra nada. Não, filha da puta. Ué, caralho, a gente vai ter cheio de zumbi? Ah, tá. Não vai ter. Acho que todos esses serviços caíram depois de um mês já. Eu acho que... Cair não, mas eu acho que vai ter uns picos, assim. Tipo, a gente vai ter que... Vai estar funcionando, mas não pra gente. A gente vai ter que ligar uma chave. Será? Mas será que... Porque a gente tem que saber se esses serviços aí, eles são autossustentáveis. Não sei. Eu imagino que pelo menos a eletricidade, eu acho que ela dura aí por algum tempo. Ah, mas o problema é que tipo, o nego vai estar batendo carro, derrubando poste, né, velho? Eu acho que... Então, por isso que eu falei, a gente vai ter que fazer um gato, por exemplo, ligar direto da Eletropaulo. A gente puxa um celular... Então, eu acho que não. Não, claro, porque a usina precisa de operador. Precisa, né? É, eu tava pensando, na verdade, é tipo, nessa loucura toda, né? Vai derrubar poste, vai estourar o transformador, não vai ter energia, não. Então vamos pra usina, aí nós opera de lá, fica seguro, dá choque nas pessoas. Falou Electra agora. Olha, cara, eu já fui pra usina de Itaipu e eu vou confessar que são 16 horas se a gente for de carro, então acho que não é uma coisa muito viável. É verdade. O que você foi fazer na usina de Itaipu, velho? Eu fui visitar, ué. Ah, como assim? Estava na sua casa? Ah, tô fazendo nada. O que eu posso fazer? Vou na usina elétrica? Não, como eu fiz colégio de técnica eletrônica, teve uma viagem que foi pra Foz do Iguaçu e pra usina de Itaipu. Entendi. E aí eu fui. Entendi, saquei. Entendi. Maneiro. A gente tem aí um certo conhecimento de energia aí. Vou te confessar que é um lugar forte, cara. Forte? Musculoso, cara, assim? Malhado? Oi? Malhado, forte, musculoso, assim? Sim. É tipo um bodybuilder dos prédios. Bodybuilder dos prédios. Eu imagino a puta de uma hidrelétrica, assim, balançando um copinho de whey, assim, balançando. Bizarro. É, e vocês acham que os malhados aí, esses caras tudo forte aí, vai sobreviver? Claro que não, velho. Os caras vão querer dar beijo em zumbi aí, os caras são tudo viado. Ah, cara, eu acho que quanto mais atlético você é, mais chance você tem, mas não é uma obrigatoriedade. Mas não, sabe por quê? Porque, tipo assim, quando você é muito forte, você usa mais energia pra manter o seu corpo. O Cassiano, por exemplo, ele é um cara que assina muito bem, porque ele é muito magro, então ele precisa de pouca energia pra manter o corpo dele. Quando você é muito forte, você precisa de energia pra manter, tipo, os seus músculos e tal. Então essas pessoas, elas gastam mais energia pra manter o corpo delas. Quando você tem 1,88? Oi? E quando você tem 1,88? Então, você passa por apuros. Porque seu corpo gasta mais energia do que o nosso. Então você precisa de mais comida do que a gente. Quando você é mais magro, você gasta... Por isso que quem corre maratona é magrelão, tá ligado? Aqueles etíopes magrelos pro caralho. Porque os caras não precisam de muita energia pra manter o corpo deles funcionando. Não, eu pensei que era porque eles não comiam nada, aqueles kenianos, filha da puta. Não, é porque gasta menos energia. Ó, mas tem um ponto nisso, cara. Uma pessoa forte, ela consome mais energia, mas ela tem mais força e mais habilidade pra conseguir comida. Então ela vai ser meio autossuficiente. É verdade. Mais ou menos. Eu posso ter mais habilidade. É, mas o que acontece é que às vezes se a comida ficar escassa, não importa o quanto ele procura, tipo, vai ser difícil pra todo mundo. Ah, sim. E se ele passar muito tempo procurando, ele vai ficar com mais fome do que a gente. No caso de vocês. Eu acho que a gente tinha que trazer, tipo, uma pessoa pra caso acabe a comida, nós mata ela e come as braças, as pernas. Tem que trazer, tipo, só. Eu tô ficando com medo, realmente. Um trouxa, tô ficando com medo de ficar junto com a cena. Porque só que a gente tá comer, é pra jogar no eu meio. Acho que até o final disso você vai ter só o Cassiano no podcast. É, exatamente, porque, pô, o cara não tanto como ele sobreviveu em cima das nossas putas. É, basicamente. Ah, aquele. Aquele antebraço do Jabá tá uma delícia ali, ó, com um azeitezinho aqui, ó, foi uma delícia. Sabe quem a gente podia chamar? Aquele lá, porque ele acredita em tudo, é gordo, ele vai ficar pra trás. Depois a gente deixa ele aí, da nossa sala lá. Isso vai pro podcast mesmo? É, eu foda-se pra mim, veremos. Grandes bosta. É, então, eu acho que então um mês a gente estaria procurando meios de sustentar. É, a comida a gente ainda ia ter, não ia ter mais energia. Então a gente ia precisar ficar acendendo fogueira. Ah, então, a minha casa tem mais um ponto. Ela tem uma varanda que dá pra gente assistir, acender uma fogueira que não vai atrapalhar a gente aqui dentro da casa. A gente pode acender, tipo, essas coisas. Ah, claro, aí vem o zumbi, vê a fogueira, sobe tudo aí no muro. Mas aí não consegue. Mas é na varanda, porra, não na garagem. É, não vai. Então, depende do zumbi, né? Se for aquele zumbi do DayZ lá, que ele sobe, um ficou subindo em cima do outro, subiram no muro. Ah, peraí, eu acho que a gente deveria ter lá, sei lá onde colocado isso no começo, então. É verdade. São os zumbis clássicos, né? Então, os zumbis não escalam, não correm, não pensam. Ah, entendi. É zumbi, tipo. Ah, o zumbi não corre. Não, acho que ele anda rápido. Não correr igual o keniano, não corre, não. É verdade, então ok. E nem escala. Pô, eu acho uma sacanagem comparar zumbi com keniano, velho. Mas ok. Acho que se olhar rápido. Então é isso. Um mês a gente não teria internet, não teria energia. É, comida ainda teria ainda. E quais seriam nossos. Que planos a gente estaria fazendo agora com um mês? Cara, eu acho que a gente ia estar tentando sobreviver. Eu acho que a gente ia ter juntado tudo, a gente ia estar tipo, tentando organizar as coisas pra se manter. A gente ia estar, por exemplo, fazendo alguma coisa, fazendo alguma barreira, alguma coisa pra não morrer. A gente já teria criado essa metodologia. Em um apocalipse zumbi, você não tem muitas ambições, né? A sua missão é só sobreviver, né? Tipo, eu vou me formar agora, eu vou fazer uma pós em 2016, em 2017 eu vou concluir meu mestrado. Não tem mais isso. É tipo, vou sobreviver, foda-se. Eu acho que a gente ia estar, tipo, trabalhando nisso, trabalhando em fazer barreira. Em um mês a gente ia estar estabilizado bastante pra saber melhorar, o que pode e o que não pode fazer. A gente já tá. A gente já tá melhorando onde a gente tá e vendo o lugar pra ir depois. Eu acho que uma coisa a gente não pode fazer, é ficar aqui pra sempre. Sim. A gente tem que dar um rolê aí de manhã, pôr um chapéu aí. Pode ser. Coisa. Então, o nosso forte ainda tá seguro em um mês? Tipo, as pessoas já teria. Ocorreu alguma coisa? Chegou algum zumbi a invadir? A gente quebrou, sei lá, as coisas que a gente colocou lá na frente, elas cederam? A gente teve que correr pra fazer alguma coisa? Ou é que a gente. Cara, tá... eu acho que zumbi. A gente tá no lance com três escadas na nossa frente, acho que zumbi não seria um problema, mas. Acho que pessoas não infectadas seria um grande problema, cara. Todos vão querer invadir. A gente tem que lutar bastante contra isso. É, e eu acho que não ia ceder nada. A gente ia ter que pegar tudo na força. Animal. Não ia ceder nada no apocalipse zumbi. Ele tava falando das madeiras. Calma aqui. Então, deixa eu ver. Olha, eu tô olhando aqui pro meu quarto e tem um estrado de uma cama que quebrou. E ficou aqui. Vocês acham que isso seria útil? Acho que seria, né? Pra gente colocar ali, tampar as escadas com isso. Caralho, ó, eu tô olhando aqui pra sua cozinha. Tem uma geladeira, não vai ter energia elétrica. Então a gente põe a geladeira. Então lá. A geladeira pode servir pra gente esconder dentro, né? Ah, cara, só cabe eu na sua geladeira, porra. Não, não se salva, é você, né? A gente já concordou com isso. Eu caibo até dentro do micro-ondas que tá ali. Não vou caber na geladeira. É verdade. Eu acho que em um mês a gente ia ter definido, tipo, função de cada um. Entendi. E quais seriam essas funções? Cara, eu não sei. A minha função queria ser ficar sentado ali de boa. Mas não ia ser, seu filho da puta. Mas não dá. Inclusive, então a gente... agora seria essa pra minha vida, mas não dá. É, a gente ia ter que... Não sei, cara. Eu acho que as funções, quem tem que definir são os outros. Entendi, mas você acha que tinha alguém pra ficar vigiando, ficar olhando ali o horizonte pra ver o que tá acontecendo, se tem alguma coisa então, estranha? Então, cara, eu acho que se a gente escolheu... Tipo, se tem eu, você e o Pedro, a gente confia um no outro pra saber que a pessoa vai dar conta daquilo. Então eu acho que a gente tem que colocar a função pra pessoa. A gente sabe que a pessoa é capaz. Entendi. Porque se a pessoa for fazer, ela não vai saber o que ela vai poder fazer. Ela pode dar dica, alguma coisa. Mas eu acho que as outras pessoas têm que falar assim, você pode fazer aquilo. Tá certo. Bom, eu poderia tentar, com peças de rádios e tudo mais, que a gente encontra em outras casas, tentar a comunicação com alguém, assim, trabalhar em cima disso. Eu acho que... É, porque o Pedro conhece isso. Eu acho que essa parte fica mais fácil pra ele. Ah, o problema é que não adianta o Pedro conhecer, né? A gente precisa de mais alguém que conheça isso pra poder falar com a gente. Mas deve ter, né? Caralho, porra. Vai ter muita gente por aí que a gente vai conseguir contato, tipo alienígena. Sim, é verdade. E uma vez que a gente não vai ter mais o Google, a gente vai ter que voltar a pegar livros em casa também pra conseguir aprender coisas novas, né? Tem a Barça lá em casa, tem tipo 7, 8 edição da Barça. Porra, lá. A Barça é foda. Mas foda que é antigo, né? É antigo, mas a gente vai... Ah, mas rádio amador é antigo, cara. Isso aí não, a tecnologia não muda tanto. A gente vai voltar pra época dos anos 80, velho. Não vai ter nada, vai ter internet. Não vai ter nada. Anos 80 não, a gente vai voltar pra época da pedra, a gente vai ter internet. Eu acho que uma coisa que a gente tinha que começar a pegar também era ir em banca e pegar guia, pegar manual, pegar uma porrada de coisa. É, a gente tem que começar a gente é muito burro, nós três aqui. Vamos concordar com isso? Então a gente tem que... Eu acho que muito burro. Acho que burro é muito forte. A gente não tem conhecimento, a gente precisa conhecer mais coisas. Acho que um ponto. A gente é inocente. Não é nem inocente, cara. A gente nunca precisou de se guiar por mapa ou. Sei lá, ter esse instinto de sobrevivência mesmo. É verdade. Cara, eu sei fazer uma bússola tipo, com fio com clipe. Não sei se isso vai ajudar no apocalipse zumbi, mas eu sei fazer. É, você pode ver pelo sol muito. Também, né? Isso não ajuda muito, porque tipo, ok, eu sei onde é o norte, mas eu não faço ideia do que tem pro norte ou pro leste. Mas serve os mapas, né, cara? Mas aí pelo mapa. Eu vou falar que. Eu conheço a cidade. A minha casa, eu sei aonde fica o norte, sul, leste, oeste, sem precisar, sei lá, descobrir ainda. Eu já precisei de todas essas coisas, assim. Eu estaria mais preparado aqui. Então, mas a gente conhece as ruas, tá ligado? Tipo, esse negócio, ele é útil quando você tá no meio da selva, porque você não consegue distinguir onde é pra frente, pra trás ou pro lado na selva. Mas na cidade a gente consegue, tipo, eu sei que pra ir pra Santo André eu preciso seguir tal caminho. Então eu acho que um ponto importante, cara, é que eu comprei uma bota ontem e eu me sinto muito mais bem preparado pra um apocalipse zumbi de bota do que de tênis. Mas é de salto alto? É verdade. Oi? Mas é de salto alto? A bota, não. Tá, tem um salto até. Cara, eu acho que eu me sinto mais preparado descalço em qualquer momento. Cara. Oi? Eu acho que descalço eu tô mais preparado em qualquer momento. Nossa, nem fudendo. Não, eu sei que não, mas eu acho que eu me sinto melhor descalço. Você anda descalço, tipo, na rua? Tô pronto. Então, eu já tentei andar outro dia e é horrível. Dói o pé. É ruim, é, porque a gente tem pé de moça. Exatamente. A gente tem que se proteger, não adianta. Vai ter que ter uma vestimenta, vai ter o que ter. Mas, tipo, se a gente for sair, tem que ser, tipo, jaqueta de couro. Ou... Tem que ser bota, coleta. Cara. Bota. É, isso aí. Bota é, realmente, eu concordo aí com o Pedro, que a primeira coisa que a gente canjar é umas botas. Assim. Bota ou galocha? Tem que ser aquelas galochas de... Galocha? Galocha não dá pra você correr muito bem, cara. Aqui, galocha não dá pra você correr direito, não tem tanto movimento assim. Começar galocha é feio, né? Pra caralho. Ah, falou aí o estilista. É, eu vou no apocalipse zumbi, se eu virar herói, capito, né, porra. Você vai ser no apocalipse zumbi combinando tênis com a camiseta, né, pra sair bem fashion, eita, bem na moda. Uma gatinha por aí. Vocês perceberam que a gente tá fazendo a gourmetização do apocalipse zumbi, né? Porque é. Coisa gostosa, sair estiloso na rua. A gente pode São Paulo, né? São Paulo faz isso. É, uma coisa que a gente não ia ter é água, né? É. Não. Gente. Então, não sei, porque desde que começaram a falar que tava faltando água e tudo mais, eu não sei em São Paulo propriamente dito. Mas no ABC eu não senti mudança nenhuma. É que no ABC a represa é outra. É verdade, é outra represa. Então, mas vocês falaram que o sistema de água não ia estar funcionando mais? Eu acho que o sistema de água eu acho que funciona, de energia que não ia estar funcionando. Ah, entendi. É, eu não tenho tanta certeza assim também, cara, porque tem que bombear a água da represa pro tratamento. Então, ah, mas não bombear tem essa lá. Água. Não tem os negros bombeando o bagulho, é. Ah, mas não vai ter energia, não tem a bomba não. Mas energia elétrica, cara. É verdade, acabou a energia, acabou a água. É, pode ser. Aí tem que se virar com o que tem na caixa d'água. A caixa d'água tem o quê? 1.000 litros? Depende da caixa d'água, é, sim. É, mas tem caixa d'água de outras casas também, né, cara? Isso aí a gente consegue, não é um problema. Então, mas a gente vai ter que racionar a água, né? É, com certeza. Não vai dar pra comer nada cozido, vai ter que ser cru. E, caralho, não vai dar pra fazer miojo. É, eu fudei, mano, não vai dar pra fazer miojo, caralho. E agora, pô, eu não sei se vocês sabem, mas o Cassiano ele faz miojo sem água. Ele coloca a porra do miojo lá e o bagulho queima, velho. Esqueceu de colocar água. Ah, eu tomei um susto, tá? O quê? Porque se for que ele faz miojo sem água e logo em seguida você falou que ele coloca a porra. Também por isso que ele substitui a água. Vai ver que é por isso que ele pesa 53 quilos, né? Mas, porra, toma miojo cru, cara. É bom também. É mal, né? Né? É melhor meio com água, eu acho. Cru é, cru é bom. Não, é bom, mas tem melhor. É bom. Mas eu não queria citar vocês, não. Mas a gente tá pensando em necessidades aí, que é água, comida. Mas a gente sabe que a gente, né, tem outros tipos de necessidade. Tá bom, Jabá, eu te como, vai. Tá, não precisa pedir mais, vai. Mas raspa esse cu. Acho que isso é um problema também, né? A gente, né? Eu acho que isso é um problema quando você... Todo o resto já tá bom. Eu acho que quando todo o resto tá uma merda, você nem pensa nisso, cara, de verdade. Ah, lá no Walking Dead o cara pensa, vai. Pegou a moeda, para lá. Mas quando você estabiliza já, né? Você tá dentro do... Ah, da prisão, por exemplo. Você tá estabilizado. Agora, enquanto você tá lutando pra sobreviver, você nem pensa nisso, cara. Ok, a gente passou de um mês. Um mês, eu acho que até, o quê? Seis meses? Ah, de verdade, o que eu acho que a gente deveria fazer é achar mais alguém de confiança, porque aí trabalha sempre em duplas, cara. Porque se dois saírem e deixar dois alguém sozinho na casa, é ruim. Ou se alguém sair sozinho e deixar duas pessoas na casa, também é ruim. Então tem que ser... Tá bom. E o quarto é o pai do Cassiano, né? Pra arrumar as paradas. É, eu concordo com isso. É, por mim também. E ele é pequeno, come muito, ele é baixinho. Caralho, meu pai correu 12 km esses dias aí. Aí, ó. Porra, o pai do Cassiano é um cara que a gente tem que arrumar, velho. A gente tinha que guardar ele. Beleza. Caralho, seu filho da puta, a gente tinha que guardar ele. Depois fala que eu sou sem compaixão, né? Eu não falei em comer ele, mano. De trazer ele pra lá. Não, você falou, a gente devia guardar ele. Como se a gente escolhesse pessoa, guardasse depois que eu não precisasse pegasse, né? Não, pô, é pra ele acompanhar a gente. Então, vamos fechar esse negócio do mês aqui. Então a gente já tá lá, eu, o Pedro, o Cassiano e o pai do Cassiano. Eu acho que meu pai não era bom levar, cara, porque é muito sentimentalismo, cara, isso que é foda. O quê? Eu não ia querer deixar nada acontecer com meu pai, mano, eu ia proteger ele. É, eu dar um tiro na sua cabeça e caçar seu pai, então. É, eu acho que era mais fácil, porque, mano, é foda. Eu acho que ter relacionamento com família é foda, que você é apegado, cara. A gente não conhece mais ninguém que seja que tenha essas skills, tá ligado? Você conhece, Pedro? Alguém que tem skills de arrumar as coisas? Ah, cara, meu pai também, meu pai é pode cogitação também, então. É, meu pai tá na Bahia, tá foda. Eu acho que levar parente, cara, é tipo, igual, se eu visse um bagulho acontecendo com meu pai, eu ia correr atrás dele pra deixar acontecer, eu ia morrer junto. É bom pra nós, sobra menos comida pra gente. É, mas também sobra, porra, duas pessoas a menos, né? Então, mas a gente sempre vai sair de dois, velho. Ser nós dois, voltar nós dois, não vai ter problema. Sozinho cara, é então ruim, melhor cada um ficar na sua casa e sair sozinho, né? Ah, vamos deixar só os três mesmo, cara. Eu fico sozinho em casa quando vocês saírem, vai. Eu não vou chorar. Então, assim, ó, a gente passou um mês, fechou um mês aí, a gente ainda tá... É, a gente conseguiu comer, sobreviver, ainda tá de boa, a gente... Tá fazendo planos pra como sair e pegar coisas, mais mantimentos quando a gente precisar. Certo. Mas agora, a dúvida é, e quando o apocalipse tivesse já bastante tempo, assim, estabilizado mesmo, tipo um ano, um ano e meio. Como que tá as coisas, como ia estar o mundo nessa época? A gente já estaria acostumado, tipo, andando, tipo, mó boring, ouvindo música, tipo, matando zumbi, ou não? A gente já ia ter controlado, como que é? Por exemplo, tem nós três, se a gente começar a matar zumbi, a gente começa a matar até acabar todo mundo. Nosso esquema tem que ser matar todo mundo até sobrar só nós três no mundo. É, faz sentido. Caralho, peraí, tive uma ideia melhor. A gente salva uma mulher, mata todo mundo e começa a popular a raça humana de novo. Nossa, cara, esse Cassiano é muito errado. Vai ser tipo um gangbang da reprodução humana. Ué, Adão e Eva não fez isso aí? Mas não com gangbang, né, porra? Noé tá aí, mano. Ele levou só a família dele e taca ali pau nesse carrinho. Ah, cara, mas não com gangbang, gente. A única opinião que eu tenho nisso é não deixa o Cassiano se reproduzir, velho. Era uma relação matrimonial entre homem e uma mulher, não gangbang de três caras e uma mulher qualquer. Cara, eu acho que mais gente vai sobreviver. Tem gente muito mais esquilada que a gente que vai sobreviver. Então pronto, mano. Aí já era. Vai ter mais gente. Só que aí o foda é fazer amizade. Ser, tipo, ah, nós três vamos ser obrigados a repovoar o mundo. Não vai acontecer isso, cara. Vai ter mais gente. Se depender disso também, tá fodido, né? Não vai ser, tipo, todo mundo filha da puta e todo mundo zumbi. Vai ter uma galera pra salvar a gente. Mas, tipo... Ó, eu vou te falar, eu vou falar a verdade, cara. Eu acho que em um ano e meio a gente deveria ter trocado de lugar já. Sim, há muito tempo. Pra um lugar mais escondido, porque se sua casa é alta, todo mundo vai ver que a gente tá lá e tudo mais. E muita gente vai querer saquear o que a gente tem. Sim, a gente teria que ter ido pra um lugar mais escondido já. Enterrado, né? Eu acho que o tempo que a gente tem que ficar aqui é tipo 3, 4 meses, por aí. Que é o tempo da gente se estabilizar. Faz sentido. E tipo, depois daí começar a procurar local, começar a tipo, ver onde é que é um lugar bom pra ir e começar a ir. E migrar de lugar pra lugar. Eu acho que um ano e meio, assim, tipo, sei lá, 2 anos, eu acho que a sociedade já ia ter se adaptado à invasão zumbi. Eu acho que a gente já deveria ter, tipo, Caindo. Já ia ter emprego de novo, já a taxa do dólar ia estar caindo, como sempre. É, eu acho que, tipo, a gente ia conseguir... Não, acho que tá subindo ainda, porque tá foda. Acho que não pararia de subir nem com zumbi. É. Ah, nem a pau, velho. Foda-se. Mete na bunda aí. A inflação ia ser uma loucura. Eu construí ponte, assim, a gente só ia andar em cima das pontes e deixar o zumbi embaixo, verdade. É. Eu acho que com 2 anos, assim, a gente já tá, tipo, completamente adaptado à situação dos zumbis, assim. Ia ter acidentes de pessoas ainda se transformando em zumbi, porém a gente já estaria adaptado e aí teriam profissões zumbi, profissões na época do zumbi, porque a gente ia ter que... E quem ia pagar? Ia ter economia ainda, cara, ia ter gente comprando e vendendo coisas. Eu acho que a economia ia ser de algum jeito. Ia ser escambo, porra. Coisa. Não vai ter dinheiro, mano, é escambo. Cara, nega é filha da puta. A primeira coisa que ia se sustentar seria a economia. Nem que ia dar um jeito, velho. Ia dar um jeito de estar melhor do que os outros. Alguém ia dar um jeito. Mas como que você ia fazer isso, cara? Porque é difícil. E qual ia ser a moeda de troca? Por isso que eu acho que era escambo. Comida, dinheiro, não sei. Dinheiro não vale mais nada, cara. Pode valer como uma forma de valor de alguma coisa. Tipo, não precisa trocar comida só ou coisas. Cara, não faz sentido. Porque se eu der dinheiro... Você tem um frango. Eu falo, mano, me vende esse frango. Você não vai vender porque você não come dinheiro. Eu vou comer o frango. E você vai fazer o que com o dinheiro, cara? Ok, mas eu acho que a gente já... O dinheiro é parte de valor. Isso é fato. A gente já ia ter passado a parte de trocas, de ficar trocando. Ah, me dá um frango, mas... eu te dou 2 morangos. Aí a gente já ia ter passado isso. O dinheiro não serve pra nada, mano. Você não consegue fazer nada com o dinheiro. É papel. Não vai ter uso pra você. Você vai conseguir pegar esse dinheiro e trocar por outras coisas. Caralho, então é mais fácil você pegar outra coisa e trocar por outra coisa. Não. O dinheiro já não. O dinheiro pode existir, cara. Sério, perdeu o valor. Será? Eu não acho. Eu acho que ainda ia ter os banqueiros filha da puta que sobreviveram e iam tentar fazer a gente usar dinheiro ainda. Cara, não dá, porque, tipo, se você tiver um frango, você tá morrendo de fome, você tem um frango, eu falo, mano, eu dou 1 milhão nesse teu frango, você vai vender? Eu tô falando de dinheiro, tipo, uma moeda, ia ter um real. Não, ia ter, tipo, um tipo de moeda. É o que eu tô falando, é escambo, é troca. Você vai trocar, eu posso trocar então, meu micro-ondas... Então, mas às vezes pode ser uma moeda, porque, tipo, às vezes é muito difícil você conseguir, tipo, calcular o valor. Porque você trabalhou, tipo, fui aqui e plantei pra alguém, por exemplo. Isso aí, você não é uma troca, você trabalhou, e qual que você tem troca, às vezes... É uma troca, sim, cara, de trabalho. É. Eu te dou uma beterraba aqui e você me dá seu cu. Não, que porra é essa? Aí, ó, já era, uma troca. Tá bom, te dou 2 beterrabas, vai. Então vocês acham que... Mas eu acho que a gente ia viver a troca, tipo, remédio, coisas que funcionam nesse mundo pra trocar, acho. Sim, também acho. Então, profissão, vocês acham que não haveriam mais? As pessoas iam só, apenas... Fazer eu acho que economista não haveria mais, as profissões existiriam. Eu não... se você é programador, você vai ser programador até acabar o apocalipse zumbi, mano. Mas profissão vai existir. Não vai existir alguém exercendo elas. É, isso é verdade. E, não tipo, vai economista também cai fora, porque não vai ter nenhum órgão pra regulamentar o dinheiro. Então, quais são as profissões que se manteriam num apocalipse zumbi estabilizado, igual a gente falou, 2 anos? Médico, com certeza. Médico, ok. Mas e aí, o médico, você ia lá, vê aqui minha... Eu tô com uma doença, você dá um frango pra ele e ele cuida da sua doença? Sim, porra. Ok, tô perguntando só. Ia ser tipo assim, você quebrou o braço, falou, caralho, quebrei o braço, mano, toma aqui essa beterraba e faz uma faixa. Mecânico também, cara, mecânico eu acho que existiria, porque o pessoal ia querer andar de carro ainda. Então, mas ó, por que que eu falo que a moeda seria interessante? Porque imagina, tipo, um mecânico. Aí tem 20 pessoas... Não, mas a moeda é interessante. Então, só não é viável. Então, é o que eu tô falando é o seguinte, ó. Presta atenção na minha seguinte situação. Tem um mecânico só. Aí vem 30 pessoas lá com a porra do mecânico. Aí vai dar 30 frangos pra ele. Não vai querer 30 frangos, tá ligado? Tipo, ele vai... Mas você não entendeu, cara. A moeda de troca não vai ser só frango. Vai ser qualquer coisa que ele precisar. Então, mas aí ele vai ficar... Imagina que vai ter gente muito rica de coisas. É. Vai estragar. A nega se rebelar, velho. É querer roubar desse cara aí, velho. Sim, azar das pessoas. Ela que coloca em um lugar seguro. Eu mesmo, por exemplo, ia tentar invadir. Olha, filha da puta. Cassiano é o filho da puta do apocalipse zumbi, velho. Esse é o cara. Eu ia só fazer plano pra invadir a casa que tiver melhor caminho aí, pegar as comidinhas. Claro, claro. Você só queria morrer, velho. Vamos ser sinceros aqui. Eu acho que sim. Você tomou um tiro logo do primeiro filho da puta que visse que você é escroto. Mas vamos lá. Eu acho que, ó, médico, mecânico, pedreiro. Pedreiro só se for pela resistência, né? Porque eu acho que não. Não, pedreiro é qualquer um, né? É, mas se for ver de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Eu acho que não é bem por aí, não. Ele sabe o grau que ele tem que colocar o tijolo, quanto de massa ele tem que passar ali pra aguentar. Mas eu acho que isso daí qualquer um pode fazer. E outra, vai ter muito lugar. Você não vai precisar construir uma casa. Vai ter muita casa abandonada. Tá pedreiro não, vai. Ó, programador se fode. Já era, já Designer era. De interior se fodeu mais ainda. É. Mais ainda. Qualquer profissão relacionada à internet fodeu. A profissão é a primeira profissão do mundo. Puta. Vai estar no auge. É, isso é verdade, é. Eu acho que puta não é a primeira profissão do mundo, cara. Eu acho que não... Sério, só mudando de assunto, acho que isso não tem como acontecido. Todo mundo fala que puta foi a primeira profissão do mundo, certo? Certo. Quem pagava, tirava dinheiro da onde? Às vezes pagava com uma beterraba, falava assim, ó, me dá seu coelho, te dou uma beterraba. Então ele é o cara que planta, velho. Mas aí ele não é profissão, ele é... Mas era profissão, ele plantava pra ele. Claro que é profissão, é plantador. Ah, ele não tinha certificado de plantador ali, ele não, sei lá. Tem a puta de profissão de puta, porra. Acho que profissão se caracteriza quando você faz alguma coisa pra alguém que não é você. E se o plantador... Porque se não for, puta, ó... Ele já é uma profissão. É, eu acho que a puta podia ter dado pra... Ó, a Eva. Comeu uma maçã, já foi puta. Caralho. Cacete, tá chamando a Eva de puta, velho. Mentira, a Eva foi filha da puta. Porque quem comeu ela comeu a maçã, então puta já era mãe dela, aquela desgraçada. Caralho. E a mãe dela é Deus, na verdade, né? Então acho que... Filho da puta ainda. Deixou acontecer o apocalipse zumbi. É, gente... Ok, mas então, voltando aqui, quando o cara, você falou assim, mas se ele tá pagando ela com a beterraba, ele já é a profissão. Não, porque tipo, a beterraba que ele plantou é pra bem próprio, ele vai pagar a puta, mas ele vai ter a coisa, então não tá trabalhando pra um superior, entendeu? Então acho que profissão é a partir do momento que você começa a trabalhar pra alguém, tipo, se eu programar só pra mim, minha profissão não é programadora, eu programo pra mim mesmo. Eu acho que é a partir do momento que você começa a exercer essa profissão. Mas a partir do momento que alguém começar a usar o seu software, mesmo também você não querendo, é uma profissão. É, mas eu vou estar, tipo, se isso tem um objetivo que é, não sei, ganhar dinheiro ou ganhar a satisfação de alguém estar usando meu software, minha profissão é essa. Não sei se é profissão, seria um hobby, né? É, eu acho que é mais pra hobby. Ou então pra sobrevivência mesmo. Caralho.